no céu tudo vai bem. E o decreto de lá mantém-se de pé. Os céus nunca fecham as portas, pois temos um Deus que se importa e nunca vai abandonar. Quem nele põe sua esperança pode confiar. Minha esperança não está firmada em quem pode mudar. Eu tenho